comendo uma pizza aqui embaixo, o ketchup não saía do vidro, parecia que cimento, babosa. É. Eu comecei a sacudir, babosa, caiu uma bola de ketchup na nuca do motorista de táxi. Não, o Maurício não exagera. Pô, babosa, eu peguei a pizza e passei na nuca dele. Que nojeira. A ideia, não liga não. Vamos lá, como é que eu faço pro ketchup sair mais facilmente da garrafa? Desça um canudo de refresco até o fundo da garrafa. Depois retire-o. Entrará ar em quantidade suficiente para fazer com que o ketchup saia na medida certa. Maravilha, as dicas da ideia são sempre fantásticas, fáceis, baratas, práticas. O que, que é, Júnior? Não, e pra, além de soltar o ketchup com mais facilidade, você pode também colocar um pouquinho de água. Água. Você bebe um pouco d'água, pega o canudo, coloca dentro, sopra água lá dentro, chacoalha a garrafa. Ah, nojeira! Cara da lanchonete, quem faz isso? Ketchup vai ficar ralinho. Agora, eu conheço uma outra dica melhor ainda. Qual é? Você bota o canudinho lá dentro do vidro, come a pizza e chupa um pouquinho de ketchup. Também. Agora, não pode babar no vidro. Não babar não. Para com isso, que cara nojento. Até amanhã, a ideia. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, minha amiga. É você que vai comigo? Oh,